Eu não me vejo amarrado em um coração. Não me vejo chamando alguém de paixão. Eu não quero nada no dedo da mão. Em blá blá blá declaração, não, não. Traumatizei, me deixaram, eu chorei. Arrumei o tramozinho pra sempre, chorei outra vez. Por mim, esse assunto morri aqui. Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi. Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso. Libera umas gavetas e uns cabides, que ele é espaçoso. E se cê beijinho, cê revidar com outro. Não pisa na bola que quando ele gosta com gosto. Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso. Libera umas gavetas e uns cabides, que ele é espaçoso. E se cê beijinho, cê revidar com outro. Não pisa na bola que quando ele gosta com gosto. Ele gosta com gosto. Traumatizei, me deixaram, eu chorei. Pra sempre chorei outra vez. Por mim, esse assunto morri aqui. Mas meu coração viu na gente coisa que eu não vi. Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso. Libera umas gavetas e uns cabides, que ele é espaçoso. E se bebeji, cê revidar outro. Não pisa na bola que quando ele gosta com gosto. Arruma um cantinho aí pra esse coração teimoso. Libera umas gavetas e uns cabides, que ele é espaçoso. E se ele der beijinho, cê revidar com outro. Não pisa na bola que quando ele gosta com gosto. Ele gosta com gosto.